lá na casa dos carneiros, onde os violeiros vão cantar louvando você. Ai, ai, ai. Em cantiga de amigo, cantando comigo, somente porque você é minha amiga. Mulher, lua nova do céu que já não me quer. Sete é minha conta, vem minha amiga e conta uma coisa linda pra mim. Conta os fios dos seus cabelos, sonhos e anelos, conta-me se o amor não tem fim. Madre e amiga é me mentiu jurando amor que não tem fim. Lá na casa dos carneiros, sete candeeiros iluminam a sala de amor. Sete violas em clamores, sete cantadores, são sete tiranas de amor para amiga. Em flor que partiu e até hoje não voltou. Dezessete é minha conta, vem amiga e conta uma coisa linda pra mim. Pois na casa dos carneiros, violas e violeiros só vivem clamando assim, madre amiga. Lá na casa dos carneiros, sete candeeiros iluminam a sala de amor. Sete violas em clamores, sete cantadores, são sete tiranas de amor para amiga. Sete é minha conta, é minha amiga e conta uma coisa linda pra mim. Pois na casa dos carneiros, violas e violeiros só vivem clamando assim, madre amiga é. Me mentiu jurando amor que não tem fim.